mais alto. Para, eu tô sem égua. Não para. Para, eu tô sem égua. Mais alto. Já faz mais de uma semana. A seca tá braba, não consigo uma bagana. A gatinha me diz que só sai comigo se eu tiver um baseado pra botar pro seu primo. O cara é cabeça, a mina também. Descolando uma erva, eu vou me dar bem. Chapando o cara, vai ficar liberado. Vou matar a princesa num lugar embandeirado. Grande presença, tinha luz no teto, espelho sobre a minha cabeça. E na hora de baixar a sua calcinha, ela diz que só dá se desse um peguinha. Peraí, gatinha, eu sou careta, não vou fumar um baseado pra comer sua bunda. Peraí, gatinha, eu sou careta, não vou fumar um baseado pra comer sua bunda.